Nosso tema de hoje é o Senhor é meu pastor. Todo mundo já ouviu essa frase, né? É o Salmo 23, o salmo mais conhecido do Antigo Testamento. Eu nem conheço todo ele, a não ser lendo, mas essa frase todo mundo conhece: o Senhor é meu pastor. Esse Salmo 23, como eu disse, está lá no livro dos Salmos do Antigo Testamento, e ele foi escrito por Davi, o rei Davi, veio a ser rei depois. Ele estava no deserto quando ele escreveu esse salmo, e ele estava sendo perseguido por um rei de uma outra tribo. E no momento, então, de aflição, de necessidade, ele se volta a Deus e escreve esse salmo como uma forma de, não só de se dirigir a Deus, mas pedindo forças espirituais para conseguir ter boas visões do que ele deveria fazer, de como proceder, de como se manter vivo. E conseguiu, né? E Davi, na época, ele era pastor. Existia uma tradição nas famílias antigas desse período em que um dos filhos da família era o pastor das ovelhas que eles criavam. Ele era o pastor na casa dele. Por isso que a gente nota que muitas palavras, elas trazem um simbolismo daquilo que ele fazia. Então, quando ele se refere a Deus, ele diz: o Senhor é meu pastor. Porque o pastor, ele tinha o trabalho, o dever de cuidar das suas ovelhas, de conduzir as suas ovelhas em segurança, de fazer com que elas tivessem o alimento e, no retorno para casa, a segurança no seu lar ali. Então, a primeira frase que ele coloca, eu separei por frases aqui para a gente poder entender um pouco, né, dessa tradução. Essa aqui é uma tradução diferente da tradução que tem na Bíblia. É uma outra tradução. Mas, no fundo, elas nos levam a refletir sobre as mesmas coisas. Ele começa dizendo, então: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Significa dizer que Deus está sempre junto dele, lhe protegendo, lhe guiando, como no caso do pastor das ovelhas, que faz esse trabalho também com os animais e que é o orientador delas. Então, para ele, Deus é isso que significa, é onde ele começa na explanação da sua oração, dizendo que Deus é o orientador, o guia dele. É isso que ele diz. Continua: em verdes pastagens me fará descansar. Que através dessa orientação, ele vai sim atravessar dificuldades, porém, ele sempre vai encontrar o local para onde ele está sendo guiado. Para a tranquilidade e descanso das águas, me conduzirá, fará meu espírito voltar. Ele me guiará por trilhas justas por causa do seu nome. Jesus, quando veio, bem depois, era muito comum na época estudarem os livros do Antigo Testamento. E ele conhecia todos esses livros também, porque estudavam, se dedicavam a isso. E numa das passagens de Jesus que está ali narrada, ele fala que aquele que não nascer, que não renascer pela água, não verá o reino dos céus. E aqui ele diz, né, para a tranquilidade e descanso das águas me conduzirá. A água tem um simbolismo muito grande. Há muito tempo, no primeiro livro do Antigo Testamento, o livro da Gênesis, ele já fala do planeta que foi tomado pela água até que ela pudesse ser absorvida, onde a vida seria criada através desse processo. Em outras passagens também do Antigo Testamento, do próprio Jesus, quando foi batizado, a água é um elemento fundamental, é o elemento do renascimento. Então, quando ele fala dessa forma, de conduzirá e fará meu espírito voltar, ele está dando uma referência da vida após a morte. Eles entendiam perfeitamente naquele tempo em que o espírito continuava vivo. O que perecia era o corpo físico. Então, a visão que eles tinham era uma visão sempre à frente. Então, aquele que não nascer pela água é um claro ensinamento do processo reencarnatório. Ainda que eu caminhe pelo vale da morte, não temerei nenhum mal, pois tu estarás comigo. Então também, mesmo correndo riscos, mesmo morrendo, ele sabe que a morte não é o fim. Porque Deus, estando com ele, abrirá uma nova oportunidade, numa nova vida, para que ele possa voltar e recontinuar um trabalho iniciado. É aquilo que nós todos temos a oportunidade do dia seguinte, se quisermos ampliar, da próxima oportunidade de vida, da reencarnação como um todo. O teu bastão e teu cajado me confortarão. Numa clara interpretação, de novo, né, do pastor, do bastão e do cajado, o bastão era utilizado como forma de educação firme. Era aquela maneira de corrigir quem se desviasse do seu caminho dentro de uma casa. E o cajado, na função do pastor, é utilizado para guiar as suas ovelhas, mas também para salvá-las quando elas, em um local onde não conseguiam sair, ele puxava elas para fora. Então, quando ele se refere a Deus no seu bastão e no seu cajado, ele quer dizer que Deus vai orientar ele, mas também, através do seu cajado, ele vai mantê-lo sempre a salvo. Diante de mim, prepararás uma mesa na presença dos meus perseguidores. Em todos os ensinamentos de Jesus, ele nos fala da reconciliação com todos aqueles que são opositores a nós, e que através de um simbolismo de uma mesa é que nós poderemos nos reconciliar através do perdão e do instrumento da fraternidade, tirarmos as nossas diferenças e podermos seguirmos juntos, né, para o mesmo caminho. Então, não pode, Jesus mesmo diz, né, antes de querer fazer alguma oração, alguma oferenda, vai e te reconcilia com teu irmão. Esse é o princípio básico que nós temos que seguir. Então, ele entendia da mesma forma. Certamente, a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias das minhas vidas. Então, a confiança no futuro e o amparo que Deus fornece a todos, quando ele fala, inclusive, das minhas vidas, do bem, da bondade, que estarão sempre juntos com ele. Obviamente, quando nós seguimos um caminho, nós estamos amparados por aqueles que estão naquele caminho. Então, o caminho do bem é o caminho que nos conduz ao entendimento. E finaliza: e voltarei na casa de Deus por longos anos. Que é a esperança daquele que segue, né, no caminho correto, no caminho que lhe é prometido, que é reencontrar o reino de Deus. E uma coisa interessante dessa tradução é que todos os verbos eles estão no futuro. É a fé, a confiança, a certeza de que no futuro há um futuro, para começar, e que esse futuro é um futuro bom. Então, quando ele fala de faltará, me fará, me conduzirá, guiará, não temerei, que Deus estará com ele, lhe confortará, preparará, e que ele seguirá e voltará. Então, são todas formas de se colocar à frente, num ponto futuro, não pensando no momento de agora, não pensando na dificuldade desse momento, e muitas vezes nós pedimos para Deus vir nos salvar de uma dificuldade que nós estamos passando, quando o que nós precisamos é compreender que esse momento é um momento de transição para algo mais à frente, para algo mais verdadeiro e mais profundo. Então, falando um pouco, né, desse salmo, onde ele diz, né, o Senhor é meu pastor, ele se coloca como aquele que confia plenamente em Deus e sujeito a tudo que possa acontecer, porém sabendo que aquilo que lhe é oferecido é o mais fundamental naquele momento, É o que cada um de nós, a gente poderia trazer para hoje, né? É o que cada um de nós precisa colocar cada vez mais forte a sua fé, a sua certeza do que nós estamos fazendo e do que nos é oferecido, aonde isso vai chegar num ponto além.